Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Antena Web Show. Tudo bem convosco? Terça-feira, dia 12 de novembro de 2013. Isto começa bem. Ontem terminou com uma espécie de... uma música boníssima. Isto já misturando espanhol com português e etc. E hoje já começo a dizer que terça-feira, dia 11. Ainda estou a olhar para ontem. Está bem. Mais um dia que se inicia, por assim dizer. Já vamos quase à meia da manhã. A meio do dia, aliás, isto a meio da manhã já lá foi. E estamos já preparados para mais um Antena Web Show. Portanto, mais rubricas, mais motivos de interesse. Hoje vamos voltar a ter rubricas várias. E para quem não acompanhou a edição de ontem, vou relembrar, porque são várias, são mesmo muitas rubricas, são mesmo muitos motivos de interesse que existem para que fiquem connosco. São o Guia dos Astros, ou sim, o Guia dos Astros no Mundo da Fama, a rubrica Poetas com Luís Gaspar, o Minuto de Saúde, a Leitura em Dia, a Justiça em Cena, Palavra de Fé, Doutor Pimpolho, que é uma rubrica que vamos ter a partir de hoje e não desde ontem, como eu por lapso disse, Resumo de Imprensa e o Boletim Trilógico, já lá vamos, e Descobri Sons, a rubrica semanal que só vai para o ar de terça a terça e que hoje vai então trazer uma gravação de 1902. Exatamente, ouviu bem, 1902. Vou falar-lhe mais lá para a frente disso mesmo. Para já vou deixar-lhe a indicação de que vamos falar hoje, nem mais nem menos, na rubrica Minuto de Saúde, e isto é importante, vamos falar continuamente da retinopatia da diabetes, ou seja, esta especificidade da doença que causa, ou que pode vir a causar até a perda total de visão, e que interessa. Os conteúdos serão do Dr. António Travassos, mas antes, há música. E vamos ter música mexida, porque eu acho que é bom que comecemos a mexermos assim logo pelo princípio do programa. Vão ser 3 horas de pura loucura, 3 horas de muita música portuguesa, mas é com música vinda de lá de fora que vamos começar. Vamos começar com um tema que eu gosto bastante, um tema que me tem vindo a captar as minhas atenções, e chama-se Hacker de Sentimento, é música então de Alexia. Uma música que... eu não sei de quem é que é esta música. Até gostava de saber, mas não sei. Mas é recente, é uma música recente. E faz-me lembrar, não sei... não sei que explicar, sonoridades que andam a tomar conta muito da Roménia, sei lá... esta música da Alexia, a música da Elena Gheorghe, Echo... e músicas do género andam a tomar, são ritmos bastante agradáveis que andam a tomar conta da Roménia por uma parte e, enfim, daqui do Antena Web Show por outra, não é? Bom, é assim. Ah, mas depois vamos até aqui a Portugal, porque os Santa Maria estão neste ano a comemorar 15 anos e eu quero trazer-vos um tema chamado Eu Sei Tu És, a música que foi no fundo o primeiro sucesso do grupo da Filipa Marlene. A música chama-se, como disse, Eu Sei Tu És, e estas são as duas primeiras que vamos ouvir na edição de hoje do Antena Web Show. Hacker de sentimente. Yeah. de volta, ouvintes, depois deste momento, depois deste... Enfim, depois deste... destas duas musiquinhas que abriram o programa. Vamos, eu já peço desculpa porque ontem houve aqui uma pequena falha técnica e eu só hoje, só agora ao falar convosco é que me dei conta disso. Com respeito ao resumo de imprensa e ao último trilógico, do qual vou falar daqui a pouco, houve aqui uma pequena falha técnica da minha parte, que a música de fundo ouviu-se deste lado, mas não se ouviu desse. Pedir já as minhas desculpas por essa situação. Bom, vamos seguir com mais música, mas antes há a rubrica Minuto de Saúde com o João Marques. Vamos falar precisamente da retinopatia, uma especificidade da diabetes, que, como sabem, é uma doença que afeta milhões de pessoas e que tem muitas implicâncias. Depende do tipo da diabetes, depende dos cuidados ou dos não cuidados que se tem e, portanto, há que realmente não descuidar, não descurar certas e determinadas situações, como esta retinopatia, que nós vamos continuar a conferir com tios do Dr. António Travassos, com quem, aliás, João Marques falou. Vamos conferir, então, na edição de hoje, mais um Minuto Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o oftalmologista Dr. António Travassos. O risco de desenvolver a retinopatia diabética é o mesmo em todos os doentes diabéticos? Claro que não. É maior em doentes predispostos geneticamente e é maior particularmente naqueles que têm pior controle metabólico. Daí que seja o mais importante no doente diabético é ter um ótimo controle metabólico, ou seja, um controle do açúcar no sangue em níveis tão próximos do normal. E se isso acontecer, o risco de ter retinopatia diabética diminui significativamente em cerca de 60%. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. E já cá estamos de volta depois do Minuto de Saúde, rubrica deixada pelo João Marques. Vamos seguindo nesta edição com a primeira parte do Guia dos Astros, como é lógico. Vamos falar então dos signos Áries, ou Carneiro, como prefiram, Touro e também Gêmeos. Ou seja, 21 de Março a 20 de Junho. Mais coisa, menos coisa. E depois vamos ficar com dois temas que são no fundo... Aliás, três temas que são no fundo três baladas. Mas eu acho que é bom ficarmos... Enfim... Trazemos aqui estas melodias. Vamos ficar primeiro com a Malu, A Hora Tu. Acho que é uma música bonita, bastante bonita esta. Logo depois vamos ficar com Luz Casal, Recuerdos. É uma música igualmente bonita esta e que eu gostava de partilhar convosco. Por fim, uma outra música que eu também gosto bastante, que já não ouço há algum tempo e por isso mesmo vou ter o atrevimento de partilhar convosco. A música chega de Espanha, isto para não fugir à regra, já que Malu é uma cantora espanhola, a Luz Casal acho que também é, e a Merche também. Eras Tu é uma música muito profunda, com uma letra igualmente profunda. E até pensando bem, se calhar até combina melhor destas duas juntas. Ora bem, Malu com A Hora Tu, Merche com a música Eras Tu e ainda também Luz Casal com Recuerdos. Antes de passar a estas três músicas e à Guia dos Astros, quero deixar a seguinte informação. Nós esta semana estamos, para além do ter uma informação, que está ainda numa fase de iniciação, estamos com os especiais informação suspensos, mas é importante não descurar esta informação. O tufão Ayan está a causar demasiadas vítimas. É uma informação que já nos vem sendo facultada desde domingo, mas não temos realmente tido oportunidade, devido aos recursos humanos não serem muitos, dadas as circunstâncias, não é, de que implicaram o encerramento do Canal 2, toda uma situação de emergência que fez com que não nos pudéssemos dedicar realmente a este tema. Mas estamos atentos ao que está a acontecer nas Filipinas. Para quem não está a par do que está a acontecer, há neste momento contabilizadas mais de 10.500 mortes devido à passagem do tufão Ayan, sobretudo no centro das Filipinas. No Vietnã já foram retiradas de suas casas mais de 600 mil pessoas. Portanto, é uma situação dramática que se está a viver naquela região.

Estamos ouvintes de regresso depois de Recuerdos, música da Dulce Casar. Há realmente uma parte muito forte nesta letra, que é uma espécie de querer voltar à pureza, à inocência que tão pouco tempo durou. A verdade é que a vida é assim mesmo, feita destas coisas, não é? E se não fosse a perda dessa inocência, por assim dizer, bem, então nós ainda estávamos a brincar com carrinhos e bonecas, e nós estávamos aqui a fazer, pelo menos eu, a brincar com carrinhos e não a fazer programas. Aliás, até porque nem sequer havia rádio nem televisão, porque, bom, essas coisas só se fazem quando se perde a inocência, por assim dizer, quando aprendemos a fazer-nos à vida, não é? Bom, depois deste momento de reflexão assim um bocadinho estranho, Eu às vezes penso, não é muitas vezes, mas às vezes penso um bocadinho. Também é resultado para a inocência. Bom, vamos à música, nada, vamos ao tempo, que também tem música de fundo, desta vez não falha. Mas vamos então ao estado do tempo. Tenho para vocês nem mais nem menos que duas informações úteis: temperaturas mínimas e máximas para as principais cidades portuguesas e ainda o estado do mar para os principais pontos do nosso país. Vamos então começar pelo tempo, temperaturas mínimas e máximas, a começar por Aveiro, com mínimas de 10, máximas de 19, Beja com mínimas de 11, máximas de 24, amplitude térmica alta hoje numa das cidades do sul do país. Bragança com mínimas de 4, aliás, mínimas de, sim, mínimas de 4, máximas de 16, de 17, aliás. Braga com mínimas de 9, máximas de 22. Castelo Branco com mínimas de 13, máximas de 23. Coimbra, mínimas de 10, máximas de 20 graus. A amplitude térmica curiosa nestas duas capitais de distrito. Évora com mínimas de 9, máximas de 23. Faro, mínimas de 15, máximas de 26. Funchal, mínimas de 17, máximas de 24. Guarda, mínimas de 7, máximas de 16. Leiria, mínimas também de 7, máximas de 21. Lisboa, mínimas de 14, máximas de 23. Penhas Douradas, mínimas de 8, máximas de 16. Porto, mínimas de 9, máximas de 19. Mais uma cidade com 10 graus de amplitude térmica. Porto Alegre, mínimas de 14, máximas de 21. Porto Santo, na Madeira, mínimas de 18, máximas de 23 graus. Sagres, mínimas de 3, máximas de 22. Aliás, peço desculpa, mínimas de 13, máximas de 22. Santarém, mínimas de 10, máximas de 24. Setúbal, também mínimas de 10, máximas também de 24. Sines, 12 de mínima, 22 de máxima. Viana do Castelo, mínimas de 9, máximas de 19. Viseu, mínimas de 10, máximas de 19. Vila Real, mínimas de 7, máximas de 18 graus. Santa Cruz, mínimas de 17, máximas de 19. Horta, mínimas de 17, máximas de 19 também. E, por fim, aliás, Angra do Heroísmo, mínimas de 17 e máximas de 20 graus. Ponta Delgada, agora sim, por fim, Ponta Delgada, mínimas de 16, máximas de 19 graus. Vamos ao estado do mar. Ora, começamos também por Aveiro. Temos aqui enfim, temos aqui, como é que eu posso dizer, um porto importante, não é? A Barra de Aveiro. Ora, a ondulação, ondas estarão entre os 2 e 3 graus em Aveiro. Em Faro, entre meio metro e 1 metro de altura. Funchal, 1,5. Lisboa, 1,5, 2. Aliás, 1,5, 2,5. Porto, 2, 3. Isto mínimas e máximas. Porto Santo, 2, 2,5. Sagres, 1,5, 2,5. Setúbal, 1,5, 2,5 também. Sines, igualmente, 1,5, 2,5. Viena do Castelo, 2, 3. E Santa Cruz, aliás, Santa Cruz, 2. Horta, 2. Angra do Heroísmo, 2. Ponta Delgada, de 1 a 2. Ora, as temperaturas deverão estar mais ou menos por aqui. Aveiro, com 17 graus da temperatura da água. Faro, 19. Funchal, 22 graus. Lisboa, 17. Porto, 17. Porto Santo, 21. Sagres, 17. Setúbal, 17. Sines, 17. 17 graus também para Viana do Castelo. 19 graus para Santa Cruz. Horta, igualmente com 19. Angra do Heroísmo, igualmente com 19. 20 em Ponta Delgada. Ora, estas são então as temperaturas da água, estas últimas que nós ouvimos. De igual forma, há pouco ouvimos então o resumo respeitante à ondulação nos principais pontos e portos do país e também ficamos há pouco com as temperaturas para cidades, capitais de distrito e auxiliares a portos, portanto, as principais cidades portuguesas, não apenas capital distrito. Essas informações são do Instituto Português da Atmosfera, aliás, peço desculpa, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Assim é que está correto. Vamos à música, voltando à música calma, agora com os Bandalusa. A música chama-se, é uma recordação e chama-se Palavras para Quê. É uma melodia que realmente vale a pena conferir. E é uma recordação, eu gosto desta música. É uma recordação, já tenho uns bons anos. Talvez uns, se não me atraiçoa a memória, sem exagero, uns 15 anos. Mais coisa, menos coisa, por aí. Uns 15 anos. Logo depois do álbum Levo-te para Casa, atrevido, hein? Levo-te para Casa de Marante, vamos ficar com uma música que eu... Esta música, ela nem sequer é single. Nem sequer é single, mas é uma música que vale a pena conferir, digo eu. Só Saudade. São duas músicas, enfim, com duas vozes até parecidas, a do Paulo Ribeiro e do Marante, agora já nem tanto, mas já há uns anos atrás, este disco também tem já uns bons anos, uns talvez 17, 18 anos, 18 nem tanto, sim, 15, 16 anos, e a verdade é que as duas músicas têm as suas semelhanças, têm as suas, aliás, mais até as vozes do Paulo Ribeiro e do Marante. Lembro quando os Diapasão começaram, havia muito aquela coisa do... Até mas o Marante canta em duas, canta nos Diapasão e canta nos Bandalusa. E foi necessário explicar, durante alguns anos, o Paulo Ribeiro explicar que não, Paulo Ribeiro é uma coisa, Marante é outra. Pois é, ironicamente o Paulo Ribeiro também canta a solo, mas essencialmente com a sua Bandalusa, a qual vamos ouvir agora com Palavras para Quê, depois o Marante a solo com a música que dá pelo nome de Só Saudade. Há um intervalo e vamos regressar com novidade vinda de lá de fora, portanto mais um tema vindo do estrangeiro, mas vale a pena conferir. Música boa é o que se vai ouvindo por cá pelo nosso Antena Web Show aqui no Canal 1. Boa terça-feira e o regresso depois do intervalo. Até já! Ainda sinto nos meus lábios os teus beijos, ainda sinto no meu corpo o teu amor. Não esqueço nos teus olhos o desejo, não esqueço mil noites de amor. Fui feliz todo este tempo e nem sequer um momento quis este amor terminar. Mas tu amas e eu amo, mas fingimos não amar. O de nós tem que se devolver.

around, so let go around. No, I can avoid to hate you, I can avoid it cause I can. I can avoid to love you, I can avoid it cause I'm overloaded. All the demons are paralyzing me, so they have to be destroyed. They can see me constantly. Can you kill them by decree? Can you bump that huge mountain and the screaming fades away? That could really bring me silence. That would really be a jest. Please eliminate that poison and the screaming fades away. Madness comes with fame. Madness comes with fame. Madness comes with fame. Madness comes with fame. Madness comes with fame. They can see me constantly. Can you kill them by decree? Can you bump that huge mountain and the screaming fades away? That could really bring me silence. That would really be a jest. Please eliminate that poison and the screaming fades away. Madness comes with fame. E já cá estamos de regresso depois de um breve intervalo e desta música nova que acabamos de ouvir, então na voz de Daniel Schumacher, que nasceu em Baden, na Alemanha. Um cantor que tem... Ele nasceu 19 de Abril de 1977, portanto vai fazer... Aliás, já fez este ano 26 anos. É um cantor que é muito curioso porque... Eu até estive aqui a ver se ele tem alguma... descendência, vamos dizer assim, do piloto, mas não tem. Pelo menos que eu tenho encontrado, não tem. Daniel Schumacher não tem nada a ver com Michael Schumacher, nem com Ralf Schumacher, não tem nada a ver. Pelo menos que eu tenha encontrado informação sobre isso, não. Daniel Schumacher, que aqui nos cantou Vertigo, uma música em inglês, curiosamente. Ele que começou a cantar em 2009, agora tem já 4 anos de carreira e 26 de vida. Pois é. Foi ele quem abriu esta segunda parte do Antena Web Show. Agora vamos seguindo com mais música. Vamos trazer aos nossos ouvintes, primeiro que tudo, a segunda parte do Guia dos Astros, que vai falar agora de outros três signos. Vamos lá ver se eu me recordo destes três signos do zodíaco. Caranguejo, que em brasileiro, português do Brasil, se diz câncer, não sei porquê. Eu vou embirrar com este número até ao final da minha vida. Não gosto dele. Acho que é um nome feio, mas pronto, enfim, foi o que lhe puseram, paciência. Ora, Câncer, Leão e Virgem são então os três signos do zodíaco que nós vamos conferir no Guia dos Astros. Depois vamos ficar com Perfect Strangers, música de Eric Wright, mais um novo nome a escutar-se aqui no nosso programa e aqui em Portugal, acredito. E também vamos ficar com Goldfish, com Emily Bruss. A música chama-se I Crazy e é então, aliás, He's Crazy, se não é que está correto, He's Crazy, e é mais uma das músicas, aliás, eu peço desculpa, eu estava aqui a dizer mal o nome da cantora. Sim, são os Goldfish com Emily Bruss, se não é que está correto, e a música chama-se Eyes, ou He's Crazy. É uma música que tem muito a ver até com a com as anteriores, de Eric Wright, e que, bom, nós vamos conferir com a anterior, aliás, de Eric Wright, e também com esta mais mexida do Daniel Schumacher. São as próximas duas que vamos conferir, antes o Guia dos Astros com os signos Câncer, Leão e Virgem. Logo depois, então, Eric Wright com essa fantástica música Perfect Strangers. Bom dia! Com vocês,

Estamos de ouvintes depois deste tema He's Crazy dos Goldfish. Ficou para trás também a música de Eric Wright. Pois é, o nosso Antenove Show segue assim mesmo. Vamos trazendo mais música, vamos trazendo mais motivos de interesse, como esta rubrica Poetas, que hoje vai trazer Súbita Mão, um poema de Fernando Pessoa, que é, aliás, alguém muito conhecido e que tem como característica ser ele e mais quatro. Neste caso, enfim, quatro em geral. Ele acho que tinha mais, até tinha um britânico, mas o que ele tinha era o Bernardo Soares, era o Alberto Queiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, não é? Eram os principais quatro. O Bernardo Soares escrevia prosa, os restantes escreviam poemas. Pronto, está bem. O Fernando Pessoa tinha este espelho partido dentro da alma, não é? Ele é que pode dizer isso, mas bom. Quer dizer, agora já não pode dizer nada porque já faleceu há quase 100 anos, mas pronto, enfim, a vida tem essas coisas. Vamos seguindo com um poema de sua autoria, na rubrica Poetas, declamado, como sempre, pelo Luís Gaspar, nesta edição do Antenove Show, então, para esta feira de 12 de novembro. Vamos conferir, então,

É muitos queijos juntos, eu acho que é mais por aí. São muitos queijos que acabamos de ouvir. Não são muitos, são dois, mas pronto, enfim, é o suficiente. Bom, a música que acabamos de ouvir então, esta melodia. Será que eu desisto de dizer este que acabamos, a não ser assim devagarinho, porque senão não vou lá. Mas bom, música que escutamos, que terminamos de escutar, assim está melhor. E que tanto filme para dizer esta coisa, mas pronto. Acabamos de ouvir então esta melodia, ou estas melodias, Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, e ainda também ficou para trás a música de João Maria Tadela, chama-se Salve Rainha. Agora, caros ouvintes, a rubrica Descobri Sons. Música de 1902 é o tema de hoje. Ora, rubrica Descobri Sons, então esta é a primeira edição deste espaço que tem a particularidade de ir para o ar apenas uma vez por semana, ao contrário das restantes rubricas. Hoje vamos falar então de uma gravação de 1902, no caso uma música. O tema foi uma das primeiras descobertas da minha parte e faz parte de um acervo musical que já foi muito maior do que é agora, ainda assim resiste ao tempo. A música foi composta, aliás, ela foi interpretada pela primeira vez, em termos sonoros, em termos de gravação, pela banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana, e é uma melodia que foi gravada num cilindro de cera de Thomas Alva Edison. Estes cilindros eram ainda compostos na sua generalidade de, enfim, desta cera castanha. Eram os cilindros, aliás, este já não era de cera castanha, este já era de celuloide até, mas ainda muito competia com estes brown wax cylinders, ou seja, cilindros de cera castanha. Esses eram mais frágeis, os de celuloide nem tanto. E também é verdade que a partir de 1902, aliás, a partir de 1900, as coisas mudaram tanto ao quanto para as gravações, enfim, de áudio, não é? Digamos que esta, como é que eu posso dizer? Esta gravação foi feita em 1902, como já disse. Naquela altura, gravar uma melodia não era a mesma coisa que gravar agora. Para terem uma ideia, uma nota apenas, se fosse o suficiente para parar a gravação, era um cilindro que se perdia. Ou seja, era dinheiro que se estava fora, porque cada vez que se falhasse, era dinheiro que se... Hoje em dia diz que tempo é dinheiro, no sentido de que quanto mais depressa, mais dinheiro. Mas não há dinheiro que se perca. Naquele caso, isto acontecia. Quando, porventura, havia falhas que implicavam a regravação de um tema, aquele cilindro não era mais utilizado. E, como eu dizia, havia uma grande competição com os Brown Wax Cylinders, mas este já era de celuloide, e também havia uma questão muito simples, que era o facto de aparecerem as companhias de gravação, não é? Apareceu a Chicago Company em 1879, foi a primeira, Chicago and New York Company. Apareceram outras na década de 1890, e o facto de aqui estamos a lidar com uma entidade pública, ou seja, a Marinha Norte-Americana, que também tinha a sua própria companhia, não é? Fez com que fosse possível preservar em boa qualidade, como vocês poderão confirmar, esta gravação sonora. Vamos conferi-la na edição de hoje da rubrica Descobri Sons, The New York, aliás, The Bell March of New York, se não está correto o nome, The Bell March of New York, uma composição, sem dúvida, propositada para a Marinha norte-americana, ou pelo menos para uma banda de marinha, não é? Para uma banda militar, se quiserem. Enfim, era o que se fazia na altura, era muito do que se compunha na altura, era muito do que se gravava na altura. E vamos então conferir precisamente esta Belle March of New York, gravação de 1902, ou seja, com 111 anos, recuperada há sensivelmente 8, portanto, na altura em que foi recuperada, ela tinha nem mais nem menos que 93 anos, e assim esteve, em formato analógico exclusivamente, durante 93 anos. Agora reparem a boa qualidade desta gravação, porque sim, é até realmente boa qualidade. Hoje vamos chegar para aqui na rubrica Descobrir Sons, a banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. O tema chama-se The Belle March of New York, de 1902. Pois é, a rubrica Descobrir Sons a deixar-nos então esta marca referente, enfim, referente ao ano de 1902, e esta gravação da banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana, The Belle March of New York, a Bela Marcha de Nova York, por assim dizer. Vamos seguindo com mais música, antes a Guia dos Astros, que nos vai trazer por última vez hoje os restantes signos do zodíaco que faltam. São eles nem mais nem menos que estes: Capricórnio, Aquário e Peixes. Ou seja, de 21, 22 de dezembro até 20 de março. Pois é. Conheço alguns peixes. Conheço alguns. Neste caso é mais por aqui. Conheço alguns aquários que estão sintonizados na antena web. Para quem deixa a minha saudação. E vamos seguindo com mais música, então. Depois vamos ficar com dois temas, antes do intervalo, vamos ficar com dois temas que espero que gostem. Aliás, eu disse com dois temas, com três temas, a minha cabeça está. Enfim, três temas que espero que gostem. Vamos ficar com dois temas portugueses e um de lá de fora. Dois temas aqui de Portugal que são nem mais nem menos que este: Marco Paulo com Um Amor em Cada Porto. Isto é, Um Amor em Cada Porto deve ser Porto de Mós, deve ser Porto Santo, Porto. Pronto, não teve piada, está bem. Um Amor em Cada Porto, música do Marco Paulo, e também ainda para ouvir música

vai gostar. Esse olhar de chamar com caminhos ondeados nos transporta a outros lugares. És a alma que procuro nessas lutas para esquecer. Encontro sempre um porto seguro. E és metade do meu ser, a outra face do mundo que o amor também prendeu. Esse olhar diz amar, quer assinar teus sinos. Tens um jeito, um bego de estar. Esse olhar diz sonhar com caminhos ondeados, nos transporta a outros lugares. És a alma que procuro nessas noites para esquecer. Encontro sempre um porto seguro. E és metade do meu ser, a outra face do mundo que o amor também prendeu. Já cá estamos, ouvintes, bem-vindos à terceira parte do nosso Antena Web Show. Pois é, terceira parte que continua a dar algumas notícias. Vamos, já agora, porque já havia falhado a memória, nós abrimos esta terceira parte com as almas gêmeas Marta e Sara e também com a participação do Guto. Eles que nos trouxeram então Almas Gêmeas, é como se chama esta melodia. E foi ela então que abriu a segunda, a terceira e última parte do nosso Antena Web Show. Vamos seguir agora para o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo no nosso, como já disse, resumo de imprensa. Começamos com o jornal Diário de Notícias, que nos traz os seguintes títulos. Bolsa de Lisboa abre a subir 0,31%. Governo discute desemprego jovem com parceiros sociais ainda este mês, ou seja, lá para o ano 2015. Isto sou eu a dizer. Passos e União Europeia sobre desemprego jovem. 28 chegam a acordo sobre orçamento europeu para 2014. E pergunta: quem são os mais psicopatas? Há um estudo que é apresentado e que é divulgado no Diário de Notícias. Correio da Manhã. posso ir preso, mas mato-te primeiro. É uma afirmação que não diz de quem, mas enfim, presumivelmente será de mais, resultado de mais um assassinato. Em Portugal está realmente uma situação dramática neste sentido. Pais em choque com sexo na sala de aula. Fugitivos deixam rastro de medo no Minho. 3 mil novos desempregados no Algarve. E tiro acidental mata caçadores. Jornal Público. PS, ou seja, o Partido Socialista, exige a passos esclarecimento urgente sobre o cenário de segundo resgate. Governo vai usar contributos da consulta pública, para proposta final do contrato de concessão da RTP. Passos Coelho na conferência do fomento ao emprego jovem em Paris. Carta aberta de oficiais acusa Aguiar Branco de faltar à verdade e Cavaco envia mensagem a Eduardo dos Santos no dia de Angola e lembra as relações especiais. Agora o Jornal de Notícias. Ficheiros clínicos de Marilyn Monroe vendidos por quase 20 mil euros. Escola Profissional de Aveiro tem taxa de quase 80% de garantia de emprego. Marmitas anticrise obrigam escolas a instalar micro-ondas. Joana Ribeiro chocada com orgias. E sobreviventes ainda se vão matar uns aos outros, numa referência ao que está a passar nas Filipinas. Aliás, como vai começando a acontecer. Já lá vamos voltar a isso daqui a pouco. Fukushima, isto agora no jornal I. Fukushima vai ter novo canal de drenagem para conter fugas radioativas para o mar. Para quem não sabe, Fukushima fica no Japão e esta situação deveu-se precisamente ao sismo de 11 de março de 2013, que originou uma das maiores tragédias nucleares à escala, em termos de dimensão, não em termos humanos, porque a preparação foi outra, mas em termos de dimensão, à escala de Chernobyl, em 1986. Estados-membros da UE e Parlamento Europeu selam acordo sobre Orçamento Europeu para 2014. Tufão nas Filipinas. Autoridades confirmam mais de 1.700 mortos em balanço oficial. É oficial, atenção, porque a ONU já vai lançando números que rondam os 10 mil mortos. Autoridades querem atores porno a usar preservativo e óculos de proteção. E Novak Djokovic vence ATP World Tour Finals, ou seja, enfim, as finais do ATP World Tour. Agora os jornais temáticos. Diário Económico. Reformas são mais importantes que taxa de juro. Moody's alivia Bolsa Nacional. Aliás, anima Bolsa Nacional e alivia juros soberanos. Trabalhadores do GTT agendam greve contra a privatização. A crise em Espanha já acabou. E Wall Street cede após a quinta semana de ganhos. Jornal de Negócios. Silva Carvalho, acusado de devassar vida de balsemão. Deutsche Bank melhora. E, aliás, melhora a avaliação e recomendação da EDP. BES sobe mais de 1% e sustenta a Bolsa Nacional. E bolsas asiáticas em alta pela segunda sessão. Jornal Hoje. SEAT inaugura a maior fábrica a energia solar. Campo Frio revela queda de 61% até setembro. Carlsberg confere, aliás, concede pela Ásia. AXA adquire 71%, aliás, 51% da colombiana Colpatria. Isto, neste caso, são duas... enfim, duas concessões, por assim dizer. Strong Step debate impacto da tecnologia na forma de trabalhar. Agora os jornais esportivos, para fechar, jornal A Bola. Lesão de Jander abre vaga a Ceric. Niplanes não escapa à disciplina de Rui Vitória. Tenho expectativa de conseguir uma boa transferência, Jackson Martínez, já olhando ao mercado de inverno. Jogo particular em estudo. E Benfica sem reação leonina. Jornal Record. Chelsea prepara mais de 70 milhões para a contratação de Falcão. Ninguém se esconde. Tamara Gorro, vou sempre apoiar a Benfica. Para nós, vale a liderança e relva do Friends Arena com medidas especiais. Por fim, o jornal O Jogo. Juricic quer provar que Jesus está errado. Ficar de fora na Champions seria muito difícil. Tottenham pensa em Capel, Diogo Capel para janeiro. E por fim, Ruben Amorim com ruptura parcial. Vamos, depois deste momento informativo, vamos voltar à música com mais temas internacionais, no caso. Vamos ficar, vamos aqui recordar algumas músicas que eu gostava de partilhar convosco. Primeiro, a mítica Celine Dion, ela que recentemente foi acusada de ter morrido, por assim dizer, porque não morreu. Disseram que ela tinha falecido num acidente de automóvel, o que não é verdade, e por isso mesmo vamos aqui ficar com o tema Parler à mon père, uma música recente da cantora, que tem uma voz também ela singular, já dá muitos anos para cá. O mesmo acontece com Lara Fabian, vamos ouvir Adagio e ainda também outros dois temas, Birdie com People Help the People, que é mais uma daquelas melodias fantásticas, e Bruno Mars com It Will Rain. Quatro músicas nesta edição do Antena Web Show. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais Give me your hand and I'll hold it. Walking out the door, 'cause there'll be no sunlight if

Começa agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem tem medo de Sulamita? Quem gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? A Araci e a Juraci são duas irmãs que perderam a casa para o primo, o Leopoldo. Morando de favor e trabalhando para ele, a única coisa que elas querem é a casa de volta. Mas o Leopoldo chegou com uma notícia bombástica. Ele vai se casar com a Sulamita. Sulamita? E é com ela que eu vou me casar. Onde é que você conheceu essa mulher? E quando? O que ela estava fazendo? Aposto que está atrás da sua fortuna. Uma interesseira. Nada disso, suas fofoqueiras de cortiço. A Sulamita é uma empresária, como eu. Empresária? Empresária do quê? Hoje em dia, qualquer um se diz empresário, já percebeu? Não faz nada e é empresária. Até a gente pode ser empresária. A diferença é que ela não é oportunista como vocês. Sulamita vende produtos de beleza. Ah, então ela deve ser horrorosa. Não fale assim dela, viu? Não fale assim da minha noiva. Primo Leopoldo, você mal conhece essa mulher e já quer se casar com ela? Sulamita tem a inocência juvenil que eu procuro numa mulher. Não esse olhar de ave de rapina de vocês. Ai, Leopoldo, você diz isso depois de tudo que fizemos por você? Tudo que fizeram comigo, você quer dizer? Com vocês duas aqui nesta casa, eu estou vivo por milagre. E quando é que vamos conhecer essa mulher tão inocente? É que certamente vai querer nos expulsar de vez dessa casa e nos botar ainda mais na miséria. Amanhã. Amanhã? Mas amanhã é. É como hoje, só que um dia depois. Ela virá para o nosso casamento, que será nesse fim de semana. Mas já? Ah, se trata de uma aproveitadora profissional. Muito pelo contrário. Sulamita nem queria se casar. Ah, não. Ela queria apenas viver ao meu lado, imersa na paixão que ela nutre por mim. Mas eu achei melhor o casamento. Eu sou um homem à moda antiga, adoro cartórios. Bom, então é isso. Continue varrendo. E agora, Juraci, e agora? Agora sim eu posso dizer com toda a certeza que nosso fim está próximo, irmã. Se a gente tem graduação em trambicagem, essa Sulamita deve ter pós-doutorado. Diante dessa situação, só nos resta esperar pelo pior. Sim, Juraci, esperar pelo furacão Sulamita. Assim, no outro dia. Minha gravata vermelha. Alguém viu minha gravata vermelha? Você está usando ela, Leopoldo. Ah, e o meu perfume? Tá forte? Tá fraco? Eu tô fedendo? Tudo isso é pra receber aquela mulher? Aquela mulher não. Sulamita. E será a dona Sulamita pra vocês duas. Ela é uma mulher refinada e merece o melhor tratamento possível. Ela! Ela chegou! Ela chegou! Vai lá abrir a porta, Juraci. Daqui a pouco eu vou pedir um adicional de porteira nessa casa. Bom dia, dona Sulamita. Queria entrar, por gentileza. E aí, tudo em cima? Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor. Eu não sei. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Quem Tem Medo de Sulamita. Eu não sei. Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Muito gosto eu desta justiça em cena. E que grande cena. Vamos para mais um momento de humor, de boa disposição, embora este Justiça em Cena também tenha a sua parte pedagógica. Já o pronunciamento do excelentíssimo Dr. Pimpolho não tem grande coisa a aprender, não, mas ainda assim é um momento de humor que vamos conferir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena 9 Show. Já sabem, eu sou o Carlos Bonaparte e tenho mesmo muito gosto em estar convosco. Depois deste momento radiofónico, vamos ficar com dois temas, vão dar assim um bocadinho mais de seriedade à coisa. A música, aliás, três temas. A música chama-se Mais Perto do Céu, na voz de Marilee. Ainda para conferir também Cláudia Isabel com este seu Sonho Azul. Logo depois vamos ficar com Sofia Portela e o tema Amo-te Tanto. São as próximas três que vamos ouvir. Esta última de Sofia Portela tem também a cunhagem discográfica de Alexandre Faria, alguém que para nós é bem conhecido desta casa. Mas antes vamos ficar com o Dr. Pimpolho e o pronunciamento do excelentíssimo Dr. Pimpolho, conteúdos de Filipe Xavier. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Passe nesse momento a Rede Nacional de Rádio, Televisão, Geladeira e Forno Micro-Ondas para o pronunciamento do excelentíssimo senhor Doutor Pimpolho. Cidadãos brasileiros, como vocês sabem, esse é ano de eleição. E eleição é coisa séria, meu. O resultado dessa eleição vai determinar o rumo que o país vai tomar nos próximos 4 anos, meu. Portanto, eu, Doutor Pimpolho, na qualidade de empresário, vim até aqui à rádio para pedir para vocês que votem e votem bem, meu. Votem com consciência. Procure saber quem é o candidato que você escolheu. Não confie muito na campanha eleitoral de cada candidato, e sim nas matérias deles nos jornais. Leia jornal, assista jornal, informe-se, meu. Só assim você vai poder decidir quem deve governar o país pelos próximos 4 anos. Agora, se você não fizer nada disso, votar errado e depois se arrepender, meu, vai se foder, seu burro. Pena que você não é meu funcionário. Senão eu botava você no olho da rua, meu. Porque a gente dá um duro danado pra vir um idiota e assumir a presidência e jogar o país na lama, meu, vai se foder, pô. Desface neste momento a Rede Nacional de Rádio, Televisão, Geladeira e Forno Micro-Ondas para o pronunciamento do excelentíssimo senhor Pimpolho. Doutor Pimpolho, meu, você é burro. Você ouviu Chuchu Beleza com Filipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Até sou capaz de abraçar o sol e nas nuvens dormir. Tudo possível quando estás aqui. Só junto de ti eu consigo ser e ficar mais perto do céu. Só junto de ti é que eu sou o que eu sou. Junto de ti eu consigo ser eu. seria terra de azul. Tocar como o vento, tratá-lo por tu. Sou capaz de tudo se tu aqui estás. É maior que o mundo o poder que me dás. Sou junto de ti, eu consigo ser eu e ficar mais perto do céu. Sou junto de ti, é que eu sou o que sou. Mas fico mais perto do amor. Sou junto. Canal 1 da Rádio Antenoé. Obrigado pela sua companhia. Vou inventar um papel só meu. Faz de conta que sou feliz. Vou gritar que o amor morreu e mentir que fui eu quem quis. E se alguém por te perguntar, eu respondo, não quero saber. Nenhuma lágrima vou mostrar, mesmo estando a sofrer. Vou fingir que o pior passou. Estou mais forte que nunca assim. Vou sorrir mesmo sentindo a mentira ficar pra mim. Voltar a chorar, por ti não vou voltar a chorar. medo de voltar a chorar, porque não vou voltar a chorar. Como chorei um dia como louca, ir atrás de ti como uma tonta, isso acabou. Não vou voltar a chorar, por mais ninguém. Voltar a chorar, talvez por mim. Voltar a chorar, como chorei por ti desesperada, usando vida amargurada, chegou o fim. Não vou voltar a chorar. Se cair, será a meus pés. Se morrer, ninguém saberá. Minhas lágrimas vão esconder, mesmo a doer demais. Não vou voltar a chorar ao pé de ti. Voltar a chorar, por ti não vou voltar a chorar. Como chorei um dia como louca, ir atrás de ti como uma tonta, isso acabou. Voltar a chorar, talvez por mim. Voltar a chorar, como chorei por ti desesperada, usando a vida amargurada, chegou o fim. Não vou voltar a chorar. Não vou voltar a chorar. Apaixonei, ele era lindo, enfeitiçada fiquei. E o romance começou a existir, mas o pior ainda estava para vir. Era casado, tinha filhos, tinha esposa, mas não contou para viver esta aventura. E com o tempo a paixão batia fundo, e eu queria dar a conhecer ao mundo. Amo-te tanto como nunca amei ninguém. Fico doente se não te vejo, meu bem. O teu carinho, a tua forma de ser, faz-me sentir muito mais mulher. Amo-te tanto, meu coração bate forte. Ficar sem ti é como cair na morte. Que vou fazer se contigo não ficar? Posso viver, mas vou viver a chorar. A sua esposa descobriu esta paixão, me procurou e desfez esta ilusão. E por momentos senti meu corpo tremer. Não acredito no que está a acontecer. Fui enganada, dei a minha explicação. Estava carente e caí em suas mãos. Sinto-me triste e até agoniada, mas vou deixá-lo porque me sinto enganada. Amo-te tanto como nunca amei ninguém. Fico doente se não te vejo, meu bem. O teu carinho, a tua forma de ser, faz-me sentir muito mais mulher. Amo-te tanto, meu coração bate forte. Ficar sem ti é como cair na morte. Que vou fazer se contigo não ficar? Posso viver, mas vou viver a chorar. Amo-te tanto como nunca amei ninguém. Fico doente se não te vejo, meu bem. O teu carinho, a tua forma de ser, faz-me sentir muito mais mulher. Amo-te tanto, meu coração bate forte. Ficar sem ti é como cair na morte. Que vou fazer se contigo não ficar? Posso viver, mas vou viver a chorar. Mas vou viver a chorar. E já cá estamos ouvintes, depois destas três músicas, a última então de Sofia Portela, música Amo-te Tanto. Estamos quase no final deste 99 show, falta muito pouco, mas antes da despedida ainda há tempo para ouvirmos a palavra de fé deixada pelo Padre Gil Vander Moreira. Vamos conferir então este momento sério de... Enfim, não vou chamar-lhe de religiosidade, vou chamar-lhe de incentivo para seguir da melhor forma possível o dia. Palavra de fé com o Padre Gil Vander Moreira. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gil Vander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé. Hoje queremos continuar nossa reflexão sobre a ação do Espírito Santo em nós, nas comunidades, sob a inspiração de Atos dos Apóstolos. À primeira vista, é estranho que a menção ao Espírito desapareça completamente nas outras sessões da narração da viagem de Jesus para Jerusalém. Fala-se muito do Espírito Santo nos dois primeiros capítulos de Lucas e depois no início de Atos Apóstolos. Mas não se fala da ação do Espírito, quase não se fala da narração da viagem de Jesus para Jerusalém, nem no ministério de Jesus em Jerusalém, e nem em todo o relato da paixão, e nem na ressurreição. A avassaladora presença do Espírito, citada na primeira metade da narração, do Evangelho de Lucas, capítulo 1 até o capítulo 16, desaparece após Lucas, capítulo 12, versículo 12. Onde se diz que o Espírito de Deus acompanhará os perseguidos no momento em que estiverem sendo interrogados pelas autoridades. Este mesmo processo se verifica também nos Atos dos Apóstolos. Na primeira parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o capítulo 15, o Espírito é mencionado 19 vezes, enquanto na segunda parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, até o final do livro, capítulo 28, versículo 31, aparece somente 11 referências. Na segunda parte de Lucas e Atos, a referência ao Espírito vai escasseando-se, talvez para sinalizar uma característica da teologia lucana. Qual? O divino em Lucas tende a encarnar-se como sal na comida e vai aos poucos desaparecendo. É como um andaime. Anda-se nele enquanto se constrói, mas terminada a construção, caminha-se pela própria construção. Imbuídos pelo Espírito, os personagens bíblicos o revelam pela sua ação, dispensando referências explícitas. Os rasgos fundamentais do Espírito em Lucas denotam a presença ativa, criadora e profética de Deus no coração da criação, em geral e especificamente no âmbito da comunidade. O Espírito manifesta toda a sua atividade como presença criadora que vem de Deus, desde a concepção de Jesus em Maria. Leonira, participante da comunidade eclesial de base da Vila Parolim, em Curitiba, dizia: "O Espírito Santo é como sal na comida, só é percebido quando falta ou quando está colocado em demasia. Quando a comida está com um bom tempero, ninguém nem lembra do sal. Assim é o Espírito Santo na obra de Lucas. Permeia tudo disfarçadamente. Lucas coloca Jesus na companhia permanente do Espírito. Este ilustre personagem para reforçar que as comunidades devem estar em constante processo de revisão de critérios e certezas, devem converter-se permanentemente a novos valores, reconhecer a ação e presença de Deus na vida e na história. Enfim, devem viver em discernimento constante. Para isso, é profundamente salutar ter como fonte de inspiração o Espírito, que não se deixa encurralar e não aceita ser enquadrado em nossos esquemas humanos. Sopra onde quer, para onde quer, é livre, liberta e conduz à liberdade. São Paulo reitera diversas vezes: não percam a liberdade cristã, não entristeçam o Espírito. O Deus da vida está na guia e conta conosco na luta pela construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. A quem quiser conhecer textos e assistir aos vídeos de Frei Gilvander, sugerimos visitar o blog www.freigilvander.blogspot.com.br ou então visitar o site www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. E pronto, ouvintes, chegamos ao final desta emissão do nosso programa Antenor Show, um programa que, bom, é o que é. Espero que tenham gostado desta edição. Depois das palavras do Padre Gilvander Moreira, vamos fechar a emissão em grande com... Eu estava aqui a ver se arranjava uma música que acompanhasse esta. Ah, já sei. Pode ser estas duas. Vamos então ficar com Ilson Dor e Nené Cherry, a música que dá pelo nome de 7 Seconds, e depois uma que eu acho fantástica, que acho que é um espetáculo para fechar a edição de hoje. Return to Innocence, a música trazida aqui pelos Enigma, e que vai então fechar as portas desta edição. O nosso programa volta amanhã, esperando sempre pela sua companhia. Já sabe, eu sou o Carlos Bonaparte e com muito gosto estou então consigo. Fique bem, tenha um bom dia, uma boa tarde, enfim, como queira. Uma boa noite já agora, dependendo da hora em que esteja a escutar-nos e do local, não é? Porque, por exemplo, na Nova Zelândia são mais 9 horas do que em Portugal. Portanto, 13 horas em Portugal são 22 na Nova Zelândia. É um exemplo. Pois é, vamos ficar por aqui então com estes dois temas. Ilson Dor com Nené Cherry, a música 7 Seconds e, por fim, Return to Innocence dos Enigma. Tenha a continuação de um bom dia na companhia do Canal 1 e até amanhã. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour Return to yourself.